Machuca o meu peito. E quando a noite vem, me vejo sozinho. Preciso tanto da tua companhia. Vem pra mim. Amanhece o dia, a tristeza invade. Esquece tudo e vem, mata minha saudade. Eu não suporto mais, baby, não ter você. Faz frio aqui dentro, só teu corpo me aquece. Preciso do teu calor, tanta falta você faz. Te quero tanto, meu bem, já é tempo na gente se amar. Quero me perder no seu olhar. Machuca o meu peito. E quando a noite vem, me vejo sozinho. Preciso tanto da tua companhia. Vem pra mim. Amanhece o dia, a tristeza invade. Esquece tudo e vem, mata minha saudade. Só teu corpo me aquece. Preciso do teu calor, tanta falta você faz. Te quero tanto, meu bem, já é tempo da gente se amar. Quero me perder no seu olhar. Eu não suporto mais, baby. Preciso do teu calor, tanta falta você faz. Te quero tanto, meu bem, já é tempo da gente se amar. Quero me